depois de tanto tempo vivendo lado a lado, não posso aceitar que está tudo acabado. Não dá pra acreditar que o desamor chegou, que agora é subir para o céu, em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória, em uma só voz a igreja dirá, tragada foi a morte pela vitória, e a igreja bradará bem alto, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, teu agrião? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia gera uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse, a terra teme, este mundo geme com uma ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, no apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza e o sol. certeza não irá brilhar. O que mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole só na natureza. Sem o sal da terra, sem a luz do mundo. E a humanidade toda estará indefesa. Placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No apocalipse, no apocalipse que está na terra, vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse a terra teme, e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, apocalipse, a dor vai ser grande. A lua corta o sangue, revela a tristeza. E o sol com certeza não irá brilhar. O que mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza. Sem o sol da terra, sem a luz do mundo. E a humanidade toda estará indefesa. Sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no apocalipse, a igreja estará no céu. A melhor difusora. Nos teus braços eu quero descansar. Pintura, embalagens e variedades. Aqui temos sacolas recicladas, sacolas extra virgem, redinhas para embalar frutas, copos descartáveis, hambúrgueras, bandejas e marmitas de isopor, sacos para embalar em PIN, sacos de cestas básicas, panos de chão, panos de prato e produtos de limpeza em geral. Pintor Embalagens e Variedades fica localizado na rua Cosme Damião, número 64, bairro São Caetano, próximo à feira do São Caetano. Fone Zap 739-8872-8920. Irmão Vitor agradece a preferência. Eu, Oliveira Calma. Calçados, lá você vai encontrar tênis de primeira linha, preço de fábrica por apenas R$65. Sapato social de couro costurado por R$85. Cinto social por R$10. Sandália Ipanema, R$19. Da Oliveira Calçados, Praça do Califórnia, número 172, Oliveira Calçados. Telefone para contato: 739-8898-2863. Você ainda não é um cliente Pax Nacional? Não perca mais tempo. Adquira agora mesmo o mais completo plano assistencial familiar de toda a região do Sul e Sudoeste da Bahia. A Pax Nacional é empresa atuante há mais de 35 anos na região baiana, além de fornecer total cobertura no caso de óbito com serviços de funeral. Também dispõe de vários outros benefícios, como desconto de 10 a 50% em consultas médicas e exames laboratoriais. Locação de material de convalescência, convênio com óticas, fornecimento do seu gás de cozinha e muito mais. Não é somente um plano de prestação de serviço de funeral, é Pax Nacional. Solicite agora mesmo a visita com um dos nossos representantes através do contato 73-3211-6866 ou pelo zap 98867-1019 e faça já o seu plano familiar. Pax Nacional, um plano assistencial familiar completo. Venha conferir as novidades da loja D&E Variedades. Temos tapetes, kits de cozinha e de banheiro, toalhas de banho e de mesa, travesseiros, moda íntima, vasilhas plásticas, bonés, guarda-chuvas, rádios, carregadores para celular e agora com mais uma novidade. Temos placa de gesso 3D de alta qualidade. Isso mesmo, uma placa de gesso 3D de alta qualidade por apenas R$3,99. D&E Variedades, Rua Bela Vista, número 117, bairro Conceição, Itabuna. Fone 3301-7029 ou WhatsApp 739-8189-6074. Quer ter saúde e vigor? Leve para sua casa Poupas Nutrimel. Sabores variados, qualidade e higiene, ótimos preços. Vendemos no atacado e no varejo. Atenção, você de mercado e mercearia, tinha para seus clientes Poupas Nutrimel. Rua Juarez Távora, 859, bairro São Caetano. Fone 3617-4721. Ou visite nossa filial na Avenida JS Pinheiro, 3447, bairro Nova Itabuna, próxima farmácia. Ou pelo nosso fone zap 739-8878-2433. Poupas Nutrimel, adoçando a sua vida. Peixaria sobre as ondas do mar, pescados da melhor qualidade, produtos do mar em geral, e você não pode perder. Peixaria sobre as ondas do mar, lá você vai encontrar variedades em mariscos e peixes em geral. Mais peixe, mais sabor, mais qualidade de vida. Endereço: Rua E, número 709, Centro Comercial, Itabuna, Bahia, na direção de Ocimar. Fone e zap 739-8803-6938. Fone e zap 739-8803-6938. MH Veículos, compra, venda e financia o seu veículo. Venha realizar seu sonho aqui. Aqui temos a melhor proposta para você. WhatsApp 73991683702. Trabalhamos também com aluguéis de carros e motos para motoristas de aplicativo. Ficamos localizado na Rua São Francisco, número 578, bairro de Fátima. E no Instagram, @MHVeículos. Enzo Cesta Básica, a cesta básica mais completa da cidade. Enzo Cesta Básica, ligou, chamou, chegou. Enzo Cesta Básica entrega grátis em qualquer parte da cidade. Além de você comprar no cartão, no dinheiro ou no Pix, solicitou, cadastrou, aprovou. Também compra na promissória sem burocracia. Enzo Cesta Básica, fone zap 988-294838. Enzo Cesta Básica é a melhor opção. tradição. LB Variedades, na Rua Rio Branco, número 37, no bairro Califórnia, vizinho ao Mercado Grapiúna. Temos varal para sua cortina, sandálias feminina e masculina, caixinha de som, bonés, óculos, todo o material para o seu fogão e o que você precisa trabalhando com cama, mesa e banho. Pone Zap 99171-6736. Não desista agora. A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é o cantor Marquinhos Góes e eu estou sempre ligado nessa programação. Programa Cristo é Esperança, é bênção pura. Um forte abraço para vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo. Programa Cristo é Esperança, é bênção pura. Programa Cristo é a Esperança, está no coração da gente. Estamos apresentando Programa Cristo é a Esperança, com Eduardo Olindo. Hora Certa é um oferecimento de Enzo Cesta Básica, a cesta básica mais completa da região. Fone Zap 988-29-4838. Difusora, eu tô ligado em você. Agora são 11:24 na linda e aprazível cidade de Itabuna, na Bahia. Chama o Zap Gomes. A paz do seu irmão Eduardo Lindo, a paz do seu todos ouvindo o programa Cristo é Esperança. Neste dia de quinta-feira, este dia maravilhoso, né? Mais um dia de luta, mais um dia de batalha. E Deus nos deu vitória neste dia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, Deus que nos sustenta, esse Deus que nos põe de pé a cada dia, que nos dá o fôlego de vida, que vai na frente, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro, iluminando os caminhos obscuros. Esse Deus que abre porta onde não tem porta, esse Deus que é conosco todos os dias das nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Irmão Eduardo Lindo, aqui quem fala é o irmão Vitor, na Feira de São Caetano. Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, meu irmão, sua família, a vida do irmão Oswaldinho Gomes aí na técnica de som, comandando aí os botões da rádio difusora, dessa rádio maravilhosa, e no comando aí do programa Cristo é Esperança nesta noite. Deus abençoe a vida do irmão Edilson Santos, sua esposa, a irmã Marta, irmão Adalberto Silva aí, do bairro Banco Raso. E Deus abençoe essa equipe aí, ó, do programa Cristo é a Esperança. Deus continue abençoando todos vocês que faz esse programa e tem sido bênção para nossas vidas. Deus abençoe também nesta noite o irmão Magno Marques, aí no condomínio São José. Deus abençoe o irmão Magno Marques e sua família. Todo o povo aí do Alto do Ziso, todas as famílias, Carlinhos, Vilma, Wellito e todo o povo aí do Alto do Ziso, que Deus esteja abençoando, derramando sua graça, sua misericórdia na vida das famílias aí do Alto do Ziso. O pessoal da Zona Rural também ouvindo o programa nesta noite, Cristo é Esperança. Esse povo aí que plantam, que semeiam na terra, que nos finais de semana vem vender seus produtos aqui na feiras livres, tanto aqui na Feira de São Caetano, como na Feira da Califórnia, no Centro Comercial. Que Deus esteja fortalecendo, encorajando esses homens guerreiros, essas mulheres guerreiras da zona rural. E o povo da cidade agradece, porque se não fosse esse povo aí da zona rural que planta, né, vender seu alface, seu coentro, seu giló, seu quiabo, aqui nas feiras livres, né? Para nós que mora na cidade. Então, que Deus esteja aí fortalecendo esse povo aí, esse povo guerreiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Eduardo Lindo, eu queria ouvir o louvor de Gabriela Rocha. Passei o nome aqui agora. Passa o louvor aí, Raimundinho Gomes, de um louvor de Gabriela Rocha. Ofereço. A esperança. Ok, irmão Vitor aí na Feira de São Caetano, que Deus abençoe a você de uma maneira toda especial, tá bom? E abençoe você de uma maneira toda especial. A esperança. Olha, abraçando também lá do Parque Boa Vista, ele, o presbítero Francisco. A e a sua esposa, nossa irmã Marlene. Forte abraço. Também para o presbítero Barreto e sua esposa Domingas, no Califórnia. Ok, prepara uma música aí, viu, Gomes, de Gabriela Rocha, tá bom? Prepara uma música aí a pedido do nosso irmão Vitor. E também, deixa eu ver aqui, vamos ouvir a música também de Anderson Freire. A música de Gabriela Rocha que ele pediu, ele mandou um áudio depois, Me Atraiu. Me Atraiu, né? Sim. Oh, que música linda essa música. Tá bom então. Então daqui a pouco nós vamos ouvir essa música de Gabriela Rocha, Me Atraiu. E também o Anderson Freire com Canção do Céu. Daqui a pouquinho, aqui no programa Cristo é a Esperança, que no ar é bênção em seu lar e aonde você estiver. A Esperança. Olha o nosso zap para você que está aí nos quatro cantos de Itabuna, nos quatro cantos da Bahia. A você que está aqui no Brasil e até fora do Brasil, é o 739-8889-1909. É o 739-8889-1909, tá bom? Você pode mandar uma mensagem de áudio dizendo como está chegando a nossa programação até você, tá bom? Então, agora nós vamos, Oswaldo Gomes, parabenizar todos os nossos aniversariantes desse dia, né? Você que aniversariou neste dia, colheu mais uma flor aí no jardim da sua existência, você que completou mais um ano de vida e está sorridente, está feliz, está alegre, que a bênção de Deus e a prosperidade seja sobre a sua vida. Felicidades! Parabéns! Bíblia, diz a Bíblia Sagrada, né? Que rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok, então vamos tocar agora. Tá tudo ok, Oswaldo Gomes? Ok. Então, Gabriela Rocha, Me Atraiu, e Anderson Freire, Canção dos Céus. Ligue o seu pensamento lá nos céus, nas mansões celestiais. Descobriu que um dia

conferir as novidades da loja D&E Variedades. Temos tapetes, kits de cozinha e de banheiro, toalhas de banho e de mesa, travesseiros, moda íntima, vasilhas plásticas, bonés, guarda-chuvas, rádios, carregadores para celular e agora com mais uma novidade. Temos placa de gesso 3D de alta qualidade. Isso mesmo, uma placa de gesso 3D de alta qualidade por apenas R$3,99. DE Variedades, Rua Bela Vista, número 117, bairro Conceição, Itabuna. Fone 3301-7029 ou WhatsApp 739-8189-6074. Se ligue na gente, a gente se liga em você, a gente se liga em você. Rádio Difusora Sul da Bahia, a sua melhor sintonia. Não desista agora. A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é o cantor Marquinhos Góes e eu estou sempre ligado nessa programação. Programa Cristo é Esperança, é bênção pura. Um forte abraço para vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo. Programa Cristo é a Esperança, está no coração da gente. Estamos apresentando programa Cristo é a Esperança com Eduardo Olindo. Hora certa, oferecimento Pax Nacional. Fale conosco pelo telefone 73-3211-6866 ou pelo zap 98867-1019. Difusor, eu tô ligado em você. Agora 10 minutos nos separam da meia-noite aqui na linda e aprazível cidade de Itabuna, na Bahia, Brasil. Ok, nós convidamos agora todos os irmãos, todos vocês que estão aí, né? Vamos agora falar com Deus, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus aqui no programa Cristo é Esperança. E sabendo que Deus, usando o profeta, disse: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos clamar ao Senhor, porque os justos clamam e o Senhor os ouve. Oswaldo Gomes. É momento de falar com Deus. É momento de unir a nossa aliança. É momento de oração no programa Cristo é a Esperança. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua presença, Senhor. E agora não há mais impedimento de falar com o Senhor. O véu se rasgou. Meu Deus, agora falamos diretamente com o Senhor. E nós clamamos a ti e o Senhor nos ouve. E o Senhor nos revela grandes coisas para as nossas vidas. E conforme o Senhor diz a tua palavra, que aquilo que o nosso olho não viu, que não sentimos, ó Pai, meu Deus, que não subiu ao nosso coração, nem o nosso pensamento, o Senhor tem preparado para nós. Porque tu és o Pai de amor, tu és aquele que dá coisas grandiosas e maravilhosas a teus filhos. E queremos te agradecer, porque através da adoção, através de Jesus Cristo, Senhor, somos teus filhos, somos os teus servos, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Rei, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória. Abençoa, Senhor, quero te pedir por todos aqueles que estão na zona rural. Meu Deus, abençoa todos aqueles que estão na zona rural, Senhor, toda a população da zona rural, abençoa de uma maneira toda especial, ó Pai, guardando, abençoando as plantações, dando prosperidade a essas vidas. Ó Deus eterno, Quero te pedir também por aqueles que anunciam a tua palavra. Diz a tua palavra, Senhor, que formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação. Aqueles que levam a tua palavra nos hospitais, aqueles que levam a tua palavra nos presídios, aqueles que prega pessoalmente, aqueles que pregam nas igrejas, aqueles que pregam nos congressos, aqueles que pregam, meu Deus, levando a tua palavra através das mensagens faladas e também as mensagens cantadas. Abençoa os cantores evangélicos, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, de uma maneira poderosa, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. E que este programa, através dessa rádio, chegue para várias vidas. Deus de amor, Deus poderoso, queremos te louvar por tudo, te agradecer pela vida de Oswaldo Gomes, pela vida de Domingo Silva, pela vida de Edilson, ó Pai Santos e toda a sua família, de Alberto Silva e toda a família, de, ó meu Deus, de todos aqueles que estão ligados em nossa programação e que de forma direta ou indireta, Senhor, contribuem para que esse programa esteja no ar, proporcionando bênçãos para a vida. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus, Senhor, teu filho amado. Amém e amém e amém. Pai de amor. Amigo Oswaldo Gomes, prepara aí, por favor, arroz e nascimento, portões celestiais. Arroz e nascimento, portões celestiais aqui no programa Cristo é a Esperança. Tá tudo ok aí, Gomes? Não, tem que pegar ainda. Então pega aí pra gente. Enquanto não chega, vou aqui recitar um salmo na palavra de Deus, não, um salmo na palavra do Senhor, que diz: é, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião e não se abalam, mas permanece para sempre. Tá bom? Agrada-te também do Senhor e ele fará o que deseja o seu coração. Salmos 37, verso 4 da palavra de Deus. E também no Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Beijo.